um, dois. Salve Touché, muchas gracias. Errei boracho, que passa, pá? Cadê tu tumultua na praça? Eu te vi ali louco, com os mani mó chiclete, cara torta, vó de queira, enfim. Amuno na ida, eu tombo nos caraminguá, minha gaveta dá pra dar e a pá, para pipá. Digo, sofreste de zumbi do menino para. Pisou, levou na cara. Palmada da vida, não te ensinou o que passa. Aqui de lá pra cá só piorou. Arramuno nai, pensativo fico, como pode ser? Escravo dos birico, tico de tragar e inalar. E bem orar, não trabalha mais. Dignidade, já esqueço. Espírito murcho no ato de inalar. A raspa e deixa sua mãe acumulando caspa. De preocupação com o filho inconsciente, sujando a alma, quebrando a corrente do bem que ela conquistara com ações de caridade. E eles vendem a hombridade. Estão na rua matando sua essência. Brinda o pecado, gasta paciência. Se há dessa para, cá guerreiro, deixa saia, siga longe, para. Aí calherreiro, mude a estação. Não é pagar de titi, o chato que já fez de tudo. E boicota os novato mesmo, mas pega a visão. Ponha na balança sem radicalizar. Saiba degustar. Se degustar um livro, irá mais longe na viagem. Verão terá que pôr em lá praticar. Se quer aonde é isso, experimente elevar-se espiritualmente. Mas se quiser brisar melhor, medita lá nos montes. Com fé de monge pra mover os montes. Se quiser brisar melhor, medita lá nos montes. Com fé de monge pra mover os montes. Se quiser brisar melhor, medita lá nos montes. Com fé de monge pra mover os montes. Se quiser brisar melhor, medita lá nos montes. Com fé de monge pra mover os montes. Se quiser brisar melhor, medita lá nos montes. Com fé de monge pra mover os montes. Se quiser brisar melhor, medita lá nos montes. Com fé de monge pra mover os montes. Se quiser brisar melhor, medita lá nos montes. Com fé de monge pra mover os montes. Se quiser brisar melhor, medita.